meus momentos de eloquência, eu topo a vida numa corte. Vivo dinos que semeio pela cidade dos lords, leites fortes com seus fortes, cavaleiros com seus fortes, cortes sem bobos da corte mérito. Aos que tem sorte é o que eu vejo pelas ruas, armas aos que não tem porte, inteligência aos que praticam essa ciência por esporte, morte aos que amam deuses da América do Norte ao corte. Voltam os filhos que rumam comigo ao vento norte. Então tenta a sorte, pois de mim tu nada leva, exceto um bom trago de ruim, um leve cheiro da Eva. Observa com meus erros pra não fazer o mesmo, meus atos são mais que boatos, eu não vivo a esmo. E ao mesmo tempo declaro ao vento tudo que sinto, com emoção pela vida e o coração pelo quinto. A minha alegria transborda, meus versos vão pelos ares, pelos andares assino sem mais. Não perco a tarde com Lombardi nem revistas famosas, eu passo a tarde te vendo pintar o cheiro das rosas. Nunca é tarde pra se escutar uma tarde chuvosa, orquestrada por Munhoz e lombriga tremosa. Não perco a tarde com Lombardi nem revistas famosas, eu passo a tarde te vendo pintar o cheiro das rosas. Nunca é tarde pra se escutar uma tarde chuvosa, orquestrada por Munhoz. E se a tarde é chuvosa, o que eu quero é escutar os seus pingos lindos, claros como o dia a raiar. Em qualquer lugar que for, vendo sempre o sol se pôr, é motivo até de sobra pra rimar o meu amor pela cidade, o respeito pelos irmãos, o valor da sinceridade, o funk pros vacilão. Em qualquer situação, aqui não tem conspiração. Se tu é oportunista, rala, porque eu não é como um filme de ação. Filmo tudo com meus olhos, declaro com as mãos, meus valores tão simplórios. Nunca vou perder em vão por ouro, prata ou petróleo. Olho corações que andam secos na tarde chuvosa, eu molho. Eu olho a tarde passando e lembro do meu futuro. Eu que lutei tanto tempo, acabo morrendo duro. Meu trabalho é com a alma, não vou acabar inseguro. Hoje o que eu quero é ver a tarde chover, por isso eu juro que se tu não honrar te desconjuro. De que adianta conhecer a luz e andar no escuro, saber que a vida tem dois lados e tá em cima do muro. Espero que não caia sobre você, pois o que eu sou vem de berço. O que eu falo eu não meço na minha mão. Segue o Mike com a minha mãe, segue o texto que ela pede. Obedeço na medida do possível, tanta fé e amor. Ela tá em outro nível na missão, impossível ela segue. Imbatível suas lições de viver, a mim são combustível invisível. É problema, seus dias, meus temas, seus lemas lembravam paisagens amenas. Uma vida apenas, se tudo acabasse agora ia rindo, sabendo não joguei meu tempo fora. Os conceitos que outrora me serviram de sustento são a base das frases de tudo que eu represento. Não perco a tarde com Lombardi nem revistas famosas, eu passo a tarde te vendo pintar o cheiro das rosas. Nunca é tarde pra se escutar uma tarde chuvosa, orquestrada por Munhoz e lombriga tremosa. Não perco a tarde com Lombardi nem revistas famosas, eu passo a tarde te vendo pintar o cheiro das rosas. Nunca é